bate. Jogando feito ali, remando feito hat. Sem ser o tico, nem um vício que o mundo oferece. Quem acompanha o santo, eu só gravei até eu. Cris escuto branco, passei a ouvir meu jet. Me comprando, não aceito migalha. Vão me ver voando, essa porra é um karma. Umas balas, cresci pensando, seu mundo é dos malandros. Vou ganhar uma grana com esses caras. Alerta na flecha, mil reuniões, beat. Abrem as pernas, mas são só ilusões. Eu boto pra frente, ignorante explicação. Apenas mente, brilhantes passam por certas provações. Sem mais meu gás, me move pela paz. Tô deixando pra trás minha Glock. Data a solução, despete a riqueza. Que passa a mão na tua cabeça, quem mais? No fundo, no fundo, minha mente é sádica. Às vezes me confundo, mas nunca perco a prática. Às vezes, quieto, paranoico, por todos e tudo. De perto, a vida de todo mundo é dramática. Uau, uau, uau, uau. Tô melhor agora, baby. Hoje nós saímos da lama. Uau, uau, uau, uau. Viva a vida que tu ama. Uau, uau. Hoje eu tenho o que eu não tive. Na minha vida que tu vive, yeah.